Oi, gente, tá começando agora mais um BetaCast. Aqui é a Júlia, o Canonia. Vocês me conhecem, mas eu sou editora aqui já faz tipo um ano. E hoje eu decidi sair da minha cova por um motivo muito especial. E não vim sozinha, eu trouxe duas convidadas. Podem ir se apresentando. Oi, gente, eu sou a Mari, a Anne Ferren do Unia. E eu vou fazer o meu merchan. Eu sou editora do Vlog da Liga, que é o nosso canal do YouTube. Eu também sou subcoordenadora do projeto. E eu tô muito feliz de estar aqui pra falar sobre um tema que eu gosto muito desde que eu sou mais nova. E olá, gente, a pessoa que nunca tinha pisado num BetaCast tá aqui de novo, o segundo BetaCast. Olá, eu sou a Ingrid, conhecida como Rebel Princess no mundo do Nia. Sou subcoordenadora do blog, já fazendo merchan também, tá? E atual coordenadora geral da Liga dos Betas junto com a Lady Salieri. Eu vim falar de uma das minhas sagas preferidas aqui também. Tô bem feliz que elas me chamaram. E essas madames que estão aqui levantaram uns tópicos maravilhosos pra gente comentar. Vamos lá, então? Vamos lá. Vocês já devem ter percebido, o tema de hoje é Harry Potter, pra nossa alegria. Então pode rodar a vinheta. Pra quem gosta de ler... E pra quem gosta de escrever... BetaCast! Podcast da Liga dos Betas do Nia Fanfiction. Então, gente, eu vou avisando que esse episódio vai ter spoilers, então se você não leu ou nem viu nenhum filme de Harry Potter... Sai daqui. Não sei nem o que te falar. Vai ler, por favor. Sai daqui. Já passaram 9 anos desde o último filme, gente. Não adianta reclamar depois. 9 anos desde o último filme, do livro mais ainda. Exato. Só digo isso. Uhum. O primeiro tema agora vai ser qual foi o nosso primeiro contato com a saga. E eu vou começar falando que... Na real, nem sei quantos anos eu tinha, mas eu lembro de uma história de quando eu tava indo pro primeiro dia de aula, na primeira série. Eu tava no carro com meu pai e eu perguntei pra ele, pai, quem você acha que vai ser minha professora? Daí ele falou, o Voldemort. Eu comecei a gritar que nem louca no carro. Então, já faz, tipo, uns 12 anos isso, eu acho, é muito tempo. Nossa, meu pai é muito... Nossa, ele é o próprio Voldemort. Socorro. Cara, o meu também foi por causa do meu pai. Meu pai é fissurado na saga. Tanto é que eu tenho várias versões dos livros, né, gente? Eu tenho as versões antigas, a box, que é completa do lado. E eu tenho as versões em inglês. Meu pai não soube esperar lançar em português. Então... Gente, nossa. Olha a burguesa safada. Adorei. Ai, gente. Eu vi todos os filmes antes de ler os livros. Então, eu fiz o contato ao contrário. Porque eu era muito nova, gente. Quando começou a lançar. Sim, eu li os livros faz uns 7 anos todos. Então, eu vi primeiro os filmes. Então, eu fiz ao contrário, o rolê todo. É, eu também. Eu também vi o primeiro filme que eu vi, não foi nem a Pedra Filosofal, foi a Câmara Secreta. E até hoje é o meu filme favorito da saga, sabe? Não. Mais pra frente eu vou descer o pau na Ordem da Fênix. Mas isso é pra outro tópico, né? Enfim. Meu primeiro contato foi com Harry Potter e a Câmara Secreta, e eu era muito fissurada, foi na época que a gente locava DVD na locadora ainda, sabe? Todo sábado eu ia lá locar esse filme pra conseguir devolver só na segunda, era incrível. E os livros, eu comecei a ler o livro antes de sair o Enigma do Príncipe, quando a gente pagava ainda tipo R$50 Nossa. Em um livro do Harry Potter, daí eu comprei o Enigma do Príncipe e eu coloquei como meta pra eu ler antes de sair o filme. E deu. Eu queria fazer isso. Queria ter feito isso, não fez. É, eu não consegui também, não tive idade suficiente, mas meu sonho. Eu também não. Eu não fazia nem ideia que os livros eram muito melhores que os filmes, meu Deus do céu. Com pois certeza. É. E eu comprei depois desse, que eu paguei 50, eu comprei os que vinha na revistinha da Avon mesmo, sabe? Aquela capa molinha, assim, e até Nossa. Hoje eles estão aqui. Nunca mais comprei nenhum outro box. Só os DVDs depois. Cara, eu tenho os DVDs, os meus dois primeiros são aquele edição dupla, são dois CDs, Nossa. Que é um de extras. Legal. Ai, que tudo. Meus três primeiros, na verdade. E, tipo assim, eu pego ele, parece que a caixa vai desmanchar. Tá tão gasto, de tanto que eu vi, fico, meu Deus. Mas são meus xodós. Ai, que lindo. Vamos lá, gente. Segundo tópico. Vai lá. Qual que é o segundo tópico mesmo? Livro e filme favorito. Ah, puxa você então, porque eu já nem sei mais. Eu tenho os meus top 3, né? Que eu nunca consigo colocar um favorito. É verdade. Olha, filme eu sei. O filme eu sei porque, né? É o Prisioneiro de Azkaban, que é a melhor adaptação de todos os livros. É isso que eu tenho para dizer. Com certeza. Então é o meu favorito. Eu posso passar o dia inteiro vendo várias e várias vezes. Mas de livro, meu livro favorito é A Ordem da Fênix. Mesmo com a morte dos Sirius. Mas é A Ordem da Fênix. É uma boa escolha. É o maior, né? Daí tem muita coisa também pra ver na Ordem da Fênix. Muita coisa. É um dos coisa. Meus favoritos também. Cara, eu li em uma semana. Nossa, meu Deus. Saudades de quando a gente era leitora, assim, assídua, né? Pegava aqueles tijolos e lia assim rapidão. Eu tenho saudade dessa minha disposição. Aquele tijolo, a mão nem doía, né? Segurava o um negócio pesado. Eu falei, vamos até o final. Uhum, né? Dor no pulso, o quê? Pra quê? O que eu menos gosto é o Cálice de Fogo. Nossa, como assim? Era o meu favorito. Ai, que triste. Eu demorei um ano pra ler o Cálice de Fogo. Ai. Cálice de Fogo, eu prefiro o filme do que o livro também. Nossa, eu tô sendo pisoteada nesse BetaCast. Eu acho que o filme tratou de uma maneira muito rápida. Eu tava acostumada com isso. Aí o livro veio e é mais devagarzinho. É verdade. Eu ficava, meu Deus do céu, quando que isso aqui vai acabar? Devagarzinho é 300 páginas a mais do que tem naquele roteiro daquele filme. Uhum. Acho que meu filme favorito ainda é A Câmara Secreta, porque é o que eu mais gosto. E eu acho que é o que é mais bem adaptado do livro. Porque tudo que acontece naquele livro, eles botaram no filme. Até porque é o maior filme da saga. É porque é um livro pequeno, né? Uhum. Livro, eu amo As Relíquias da Morte, mesmo com todo o sofrimento e o ranger de dentes. Mas eu gosto bastante. É bom. E eu uso pra condenar sempre. A gente gosta de sofrer, né? O filme, parte 1 e parte 2. Enigma do Príncipe e Relíquias da Morte. Eu condeno aqueles filmes com todas as minhas forças. Eles separaram em dois filmes e não conseguiram adaptar direito. Não tinha pra quê, né? Exatamente isso. Que absurdo. Muito triste. Vai lá, Júlia, é você a vez. Tá, o meu filme favorito eu acho que vai ser mesmo o mesmo da Mari, que é o Prisioneiro de Azkaban. Porque tem Sirius Black, que é maravilhoso, os marotos também, que a gente gosta muito. Tem lobisomem, gente, lobisomem. Foi o melhor lobisomem que eu vi no cinema, eu acho. Embora eu não tenha visto filme no cinema, mas. Gente, né? Tem revelações. Altas revelações, gente. Verdade. Altas revelações. O filme que eu menos gosto, eu acho que é A Ordem da Fênix. Pra mim, tipo... Acho que a pior parte é o Harry e a Gina mesmo, que eu não consigo gostar deles naquele filme. E eles pegaram um livro tão grande e parece que não tem nada do livro. Fiquei chateada. Parece que, tipo, a luta final do Ministério. É, essa luta. A luta final do Ministério era tão épica, essa luta, no livro. E no filme foi tipo... Blá? Foi tipo... Blá? Tinha tanta coisa boa pra fazer ali. Sim. Ai, gente, indignadíssima. Eu nunca esqueço uma imagem que circulava e toda vez que aparecia eu compartilhava no Face. Nossa. Ou no Orkut, né? Época de Orkut. Que era um livro da Ordem da Fênix e eles recortavam um CD desse livro e tiravam. Ah, tipo, eu já assim, vi, muito bom. O que foi pro filme é só a quantidade daquele CD, entendeu? E é um crime contra aquele Nossa, livro, mano. Eu já vi essa imagem. Mas concordo com você, Maria, que aquela cena daquela luta era pra ser a melhor coisa da vida. Outra cena polêmica que foi cortada, né? Funeral do Dumbledore. Nossa, é verdade. Eles tiveram tempo de filmar a toca pegando fogo, sendo destruída, mas não deu tempo de filmar o funeral do Dumbledore. Ah. Ai, gente. Me dá uma raiva vocês falar, porque se você não conhece os livros, beleza, os filmes são maravilhosos. Mas se você conhece, você fica, tá faltando alguma coisa, não tem aquele gostinho de Harry Potter. Aí você fica, por quê? Tem as melhores cenas. E, tipo assim, pra mim, no último livro, tem as cenas de que eles estão lá na casa, na sede da Ordem da Fênix, que era a casa do Sirius. Tipo assim, é meio parado no livro, mas são as cenas bem legais, quando ele encontra o Lupin e tal. E no livro, no filme, não teve. Aí eu fiquei sentindo falta. Sim. Sim. Mas, tipo... Eu acho que nisso a gente... diga. Eu acabei de perceber, só pra não passar vergonha, que eu confundi a Ordem da Fênix com o Enigma do Príncipe, tá? Na parte do filme que eu não gosto. Coitado, Enigma então, do Príncipe, esquecido. Eu esqueci do churrasco. Por gente, vamos combinar, meu, né? Até o ator, até o Daniel Radcliffe, Radcliffe, não sei, falou que é o que ele menos gosta e é o que ele menos lembra, o que ele mais tava chapado. Ele falou? Ele falou. Não acredito! Como assim? As verdades estão aí pra ser ditas, não é mesmo? É. Cara, é assim, até porque eu não gosto do Snape. Eu já joguei essa bomba. Eu não gosto do Snape, então o sexto livro, que é no final sobre o Snape, eu já fico... Não. Mas tem alguém que gosta do Snape? Tipo, vocês já conheceram alguém? Tem. Porque até hoje eu nunca. Vai no vlog pra você ver. Vai lá. Ah. Vai lá falar com a Lola. E eu acho que é nesse momento que eu saio correndo, falando que eu não odeio ele. Como assim? É, eu não detesto ele, mas não, ele assim, também, né? É o meu favorito. É, ele, eu não gosto, não é que eu gosto dele, mas assim, ele tá ali existindo pra mim. É, todo mundo vitimiza ele, e pra mim não era vítima, ele sempre foi. É. O vilão, pra mim, vilão não vira nada. Esse vilão ficou o vilão. Sim. Pra mim, assim, o que me impediu de odiar ele foi aquela cena no final das Relíquias da Morte, que ele encontra a Lilian morta lá, entendeu? Ah. É. Pra mim, aquela cena que salvou um pouquinho ele pra mim, mas ainda não. Assim, tá lá, a planta do filme, tá lá. Pra mim, não, porque, tipo, é que assim, no filme não tem muitos flashbacks, acho que nem no livro não vou lembrar agora, mas quando tem aquela cena que ele xinga a Lily de sangue ruim... Ali já tinha me perdido, me perdeu mais ainda. Então, tipo, pra mim... É, mas pra mim, tipo... Ele xingou ela, ele, cara. Teve uma vida muito, muito miserável, mas não deixava de ser vilão, né? Porque não tem como justificar os atos dele. Sim. Não tem, eu fiquei... Não, Ana. Não. Falei, não dá pra passar pano pra racista. É, e eu acho que nisso a gente já pode partir pros personagens favoritos, né? Opa, claro. Ou os odiados. Vamos fazer os dois? Vamos. Vamos fazer os dois. Vamos começar falando bem? Sim. Vamos. A gente também tem que falar dos personagens que não foram tão bem trabalhados nos filmes, tá? Porque tem vários. Muitos. Ah, sim. Vamos lá. Personagem favorito? Eu acho que eu não tenho. Porque eu sou péssima nessas coisas. Mas eu devo dizer que eu tenho um quadro de uma fanart da Luna pendurada na minha parede. Então... Ai, Luna, perfeita. A perfeição da Luna. E eu amo a Gina dos livros. É. Não dos filmes. Dos filmes ela é isso, sem sal. Isso, bem lembrado. Dos filmes ela é sem sal. Ela tá ali só pra aparecer. Ela tá lá só pra ser a mina que gosta do Harry. É, então, nos livros ela joga quadribol, gente. Gente, ela se tornou jogadora profissional. Sim. Tipo assim, girl power. Gente, quando ela assume o lugar de capitã porque o Harry tá em detenção. Muito incrível ela. Sim. É muito girl power, a Gina dos livros. Muito. Tristeza que perdeu essa essência. E personagens que eu odeio. A Umbridge, obviamente. Não tem eu prefiro como. Essa Voldemort é a única personagem que realmente não tem como alguma pessoa no universo gostar. Nem no Reddit, nem em lugar nenhum. É verdade. Pois é, não deve ter. Não deve ter. Até o Voldemort é preferível. Acho que meus personagens favoritos, já coloquei personagens, né? Ah, Fred e George estão no meu coração pra sempre. Ai, a morte. Ah. Sim, e eu não perdoo a J.K. até hoje pela morte. É, não tinha muito pra quê. Do, né? Muito triste. Ai, ai. Uhum. Não perdoo. Pode dar spoiler, 9 anos. E ali dos protagonistas, Nossa, sim, eu ia falar também. Mas Hermione foi minha rainha de adolescência, então... O Harry não passava do primeiro livro sem a Hermione, eu tenho isso a dizer. Harry só tá vivo por causa da Hermione. O Harry é um personagem que eu acho muito neutro. Tipo, não gosto, não odeio. Ele fica muito tipo, ah, só tá aí, né? A Hermione já é a rainha da série. Estamos existindo. É. Não fede nem cheira. Ai, gente, outra que eu não gosto. A Cho Chang. A outra planta da série. Tá lá dó. Pra roubar o Cedrico de mim. Exatamente. Cedrico, ah, personagem perfeito. Que nos filmes, cara, ficou legal, ficou perfeitíssimo, pena que ele morreu, cara. Pena que morreu, não deu nem tempo do cara respirar na série e morreu, na série, no filme. Morte mais triste que a do Sirius. Ah, eu também acho. Ah, sim. A do Sirius você viu vindo, porque o Harry não pode ser feliz, essa é a intenção da série, o Harry não pode ser feliz até ele lutar com o Voldemort no final, uhum. Aí ele pode. Então ele não ia ser feliz morando com os Sirius. Não ia. Porque o Sirius ia morrer em algum momento. Sim. Então a gente sabia. Agora o Cedrico foi muito desnecessário. Gente, ele por um segundo podia não ter morrido. Se ele não tivesse pego a taça junto com o Harry. Se eles não tivessem combinado. Nossa, sim. Eu fico até arrepiada lembrando da cena da morte do Cedrico. Nossa, sim. Nossa, a hora que o pai dele chora. Nossa. O pai dele grita e chora. Ai, o pai do Cedrico. Ai, meu Deus do céu. puxando o gancho já pra falar da personagem que você odeia, a Xu Shang, tá o pai dele lá chorando, se descabelando, daí corta pra Xu Shang chorando, tem uma lagrimazinha escorrendo, daí a lagriminha. Eu fico tipo, meu Deus do céu, que crime. Ai, gente, eu ia estar me descabelando, e ela no quinto filme mostrando ela chorando por causa da foto dele lá no espelho. Da sala precisa. É, e logo depois chifra ele, tadinho. É, eu falei, eu ia falar, poupe-me. Poupe-me dessa palhaçada. Poupe-me das suas lágrimas. Agora, outros personagens também que eu amo de paixão e foram um pouco desenvolvidos nos filmes, mas eu amo. Tonks e Lupin. Meu casal. Ninguém rela, tá? Ai, sim. Nossa, sim. Tudo pra mim. Mal aproveitados no filme, mas... Muito mal aproveitados nos filmes, só fofos. Mais algum personagem que vocês querem destacar? Deixa eu olhar aqui pros meus livros. Ah, e o Dobby? Dobby. Ele conta como personagem, né? Não é criatura. Claro. Verdade, Dobby. Claro, melhor Dobby, pessoa, gente. Barra elfo. Ai, gente, eu gostava do Gui e da Fleur. Nos livros. É, só nos livros mesmo. Porque nos filmes eles só aparecem duas vezes. Tristeza. Ai, a gente tava falando também do Lupin e da Tonks. A Tonks, que no filme nem existe, né? Sim. Pois é. Sim, meu casal. Ai, detalhe, eles têm um filho, gente. Eles têm um filho e no filme não é nem mencionado. Nossa, é verdade. E no filme, na hora que eles vão contar isso, daí dá tudo errado. O povo começa a chegar lá na casa do Rony, que é toda aquela bagunça. E fica perdida essa informação lá no meio do filme. É, tipo isso. É, nem dão importância. Gente, e nos livros, o Harry é o padrinho do Ted, sim, não é? Sim. Do filho da Tonks do Lupin. Ele que cuida do Ted, é. Não é? Inclusive, já encontrei várias fanfics já de Harry Potter aí pelo mundo do Nia. Do quê? Que tratam do Ted e do Harry. Nunca li nenhuma, mas já ouvi. Gente, eu acho que a gente devia começar a falar dos chips. Porque a conversa tá indo pra esse lado. Qual é o chip favorito de vocês? Meu chip favorito? É o Harry e a Gina, da principal. Mas se a gente for pensar na época dos marotos, é o James e a Lily. E ninguém me faz pensar ao contrário. Nossa, sim. É porque eu adoro a história deles, gente. E eu fico tipo, meu Deus do céu. E, gente, não sei se vocês conhecem, mas tem uma artista brasileira. O Instagram dela, acho que é BL Vank, alguma coisa assim. Eu leio assim, é só um monte de letra. E ela desenha o Harry mais velho com a Gina. Isso é desenho de sketches, né? Então, tipo, é muito perfeito. Ai, só, que assim, lindo. Recomendo vocês darem uma olhada. Olha, fica a dica. E ela é brasileira e tal. Ai, compartilha o link depois. Fica a dica, ela é muito perfeita, gente. Teve uma vez falando de experiências de betagem, né? Uma das minhas primeiras fics que eu betei quando eu entrei no NIA foi uma da época dos marotos. Nossa, muito da hora. Ai, que delícia. E eu lembrei disso um pouquinho antes da gente gravar aqui o BetaCast. E era muito boa, assim, a escrita da menina, sabe? Era o de romance do James e da Lily, mas envolvendo todos os marotos, entendeu? E é muito boa. Ai, que fofo. Chama Raise Me Up. Super recomendo. Espero que ela ainda esteja online no NIA. O nick da autora era Draco Malfoy, uma coisa assim, o nick dela. Mas depois dá pra deixar o link também pro povo aí. Nossa, o Draco. Gente, eu betei uma história que era... A minha tinha um plot maravilhoso. Só que quando lançou o Animais Fantásticos 2, destruiu o plot dela. Ai, cara, que dó. Fiquei tão Como triste. Assim? Tão triste. Porque era um plot de uma menina, de uma filha de... Uma filha de família de sangue puro e tal. Que ia se tornar a Nagini. Ia se tornar a cobra do Voldemort. Só que aí veio o filme e destruiu o plot dela. Ai, ela parou de escrever. E eu fiquei muito triste. Que era um plot maravilhoso. Eu processava. Warner Bros. Falava assim, eu inventei a história da Nagini primeiro. Vocês me dão licença. Ah, mas se fosse melhor que o filme. Foi que eu disse. Falei, meu, continue a escrever, cara. É maravilhoso o seu plot. Eu era beta dela. E eu meti o processo na Warner Bros. Por roubo de direitos autorais. Não, e o segundo filme dos Animais Fantásticos nem foi tão bom, né? Capaz a fique ser melhor que a verdadeira história. O Animais Fantásticos foi melhor que o Ordem da Fênix. Isso. A gente já começa por aí. E o segundo tem o Jude Law como Dumbledore. Nossa, acho que é o melhor casting que o pessoal do Harry Potter já fez. Pois é. Eu comprei um pôster que é do Animais Fantásticos e é o Newt e o Dumbledore do Jude Law. E eu tô louca pra pendurar ele na minha parede. Draco. Draco Malfoy. O que vocês acham dele? Ah, eu tenho pena. Só isso? Cara, é um personagem que eu odiava com, tanto, com todas as minhas forças. E agora eu gosto. O que eu faço? Eu tenho muita pena dele. Cara, eu penso que se o pai dele não tivesse, tipo, não fosse quem fosse, ele teria muito ficado do lado do Harry, cara. Ah, sim. Se ele não tivesse sido criado daquela forma. Aí eu fiquei... Ele queria ser amigo do Harry, né? No primeiro livro, inclusive. É, só que ele já era playboyzinho naquela época, sabe? Então... É. Interesse. Né? É, mas assim, acho que ele queria ser amigo do Harry, porque era o Harry, era o Harry Potter, né? Mas o sexto livro dá muita dó. É, eu acho que assim, aquela cena final do filme... Que é quando o pai dele chama ele e ele tá... A batalha de Hogwarts, a batalha acabou e ele tá ali nas escadas. E ele vai, mas você sente que ele vai a contragosto. Uhum. Que ele não quer ir com o pai, ele queria ficar ali. Sim. Então, tipo assim, é nesses momentos que você vê e você pensa... Será que ele realmente é quem ele é porque ele é assim? Ou porque alguém moldou ele assim? Então, não sei, eu ainda penso que ele seria muito amigo do Harry. Acho que ele tinha capacidade de ser uma pessoa muito boa. Sim. Vocês não sei se vocês já leram o roteiro de A Criança Amaldiçoada? Sim, aquela fanfic. Ah, eu comprei até hoje e não criei coragem de ler. Duvido nada que foi um fã que escreveu aquilo e a J.K. pegou os direitos autorais e publicou. Eu defendo isso até a minha morte. Cara, também acho. Eu vou dizer uma coisa, acho. Mas é sobre o filho do Draco e o do Harry. Eles têm uma bela amizade. Então você pensa, talvez o Harry e o Draco poderiam ter sido assim. Talvez. Talvez. Talvez eu tenha dó dele, cara. Gente, eu shippei o Draco com a Hermione já. Então, passado, mas já aconteceu. Ah, quem nunca? Quem nunca? Eu já li uma fanfic sobre eles muito boa. Não lembro o nome, mas eu li. Eu acho que depois de Harry e Hermione, eu acho que Hermione e Draco é um dos chips mais polêmicos, eu acho. E mais famosos. Mas o Draco também, eu gostava muito do ator, assim, sabe? É, eu achava ele um fofo, criancinha. Daí, depois, ele cresceu, ficou mais ou menos estranho lá em Prisioneiro de Azkaban, em Cálice de Fogo. Mas depois ele melhorou, cara. E eu vi outro filme que ele fez e eu fiquei tipo, gente, e ele canta também, toca violão. Daí eu fiquei, ai, que lindo. Gente, ele fez Flash, que é a série, né? E eu assistia. Na hora que eu vi, eu falei, não, mano. Não, ele é meu Draco Malfoy, ele continua sendo meu Draco Malfoy. Ah, ele foi meu crush, não vou negar. Que ele é o Draco Malfoy, não sei se vocês já pararam, mas o ator, às vezes, tipo, ele dá uma dessas. Ele não esqueceu o personagem. Segundo ele, ele liga pro Daniel e fala assim, Potter. O cara realmente ama o personagem. E faz, tipo, 9 anos que acabou. Meta de amizade. Ai, eu vi isso, muito bom. Né? Ele também fez o remake de Planeta dos Macacos, não sei se vocês já assistiram. E o Malfoy nojento, sabe? O personagem dele. Parece que fizeram de propósito. Mas é um personagem muito bom, né? Difícil sair de um personagem de Harry Potter. Eu ia ficar pra sempre interpretando. Mas era daquela série Origin que vocês estavam falando? Isso. A gente vamos começar no próximo tópico, né? Qual o próximo tópico? Na verdade, eu acho que o próximo tópico a gente já meio que falou nos outros, porque é a diferença dos livros e filmes. Então, acho que a gente já dá pra ir pro outro, que é o tópico dos marotos. Tá. Qual é o maroto favorito de vocês? Favorito? Óbvio que é o Jay. Mas eu amo o Sirius também. Gente, imagina o Sirius quando eu era um maroto na época. Gente. Ai, ai, ai. Eu não consigo decidir entre o Sirius e o James. É isso que eu tenho a dizer. Eu tô na mesma com ela, porque o Sirius é tipo o bad boy, sabe? Que a gente tinha aquele crush quando a gente tava no ensino médio, sabe? E o James também. Ai, o James é o intelectual, sei lá. Não faz pergunta difícil uma hora dessa, Júlia, meu Deus. Pra mim, o James é o intelectual bobo. Uma pergunta fácil é qual o menos favorito? Ah, óbvio, Rabicho. O menos favorito, pra mim, obviamente, Pedro Pettigrew. Óbvio. Ai, gente, eu acho super fofo o fato de que todos se tornaram animagos por causa do Lupin. Sim, por causa do Lupin, é fofos. Melhor demonstração, cara. Friendship goals, né? Melhor demonstração, assim, de amizade foi isso. Eu falei, meu Deus. O James, ele deixa o Sirius morar na casa dele, não deixa? Ou ele inventa isso de algum lugar? Deixa, eu acho que sim. O Sirius é expulso de casa, aí os pais do James adotam ele. Ah, é muito fofinho, eu adoro eles. Mano, o Sirius sofreu muito. Aquela fic que eu tinha comentado com vocês quase me fez gostar do Pedro. Mas não foi. Porque ele era um amigo, assim, tímido, sabe? Uhum. A menina lá, a autora, fez ele como um amigo tímido dos marotos. Ah, não. Quase me fez gostar dele, mas por pouco. Não. Eu adoro o fato de que o James levou anos pra conquistar a Lily. Sim, cara. É. Ela não caiu de facinho no papo dele. E eles só foram começar a namorar no quinto ano. Depois, tipo, anos. Eu gosto disso. E eu acho que seria muito bem explorada a relação deles. Tipo assim, ao invés de... Não estou condenando Animais Fantásticos, mas se a J.K. tivesse explorado pra trás da história. Os marotos, os fundadores. Sim. Eu vivo por um livro dos marotos. Ia ser muito bom. E dos fundadores, porque Rowena Ravenclaw é a minha deusa. Sim. Maravilhosa. Meu Deus, e eu queria muito o Salazar Slytherin. Muito assim, aquele cara, não me dou com vocês, mas eu tenho minhas próprias regras, sabe? Imagino muito ele assim. Sim, uhum. O cara botou um basilisco em Hogwarts. Mano, ele criou a Câmara Secreta, tipo, ele ia ser muito bom, entendeu? Sensacional. Não tem um rolê de que ele teve um caso com a Rowena, alguma coisa do tipo? Eu acho que tem alguma coisa assim, porque tem aquela fantasma que é filha da Rowena, né? Que aparece nas Relíquias da Morte. É a filha dela, é. Dama Cinzenta, acho. É, isso. Ela. Porque, tipo assim, eu não sei se tipo, é uma fanfic que criaram ou se é realmente um fato que eles tiveram um caso. E eu gostaria muito de ver isso. Bem interessante. Sim. Nossa, eu não sabia disso. Ia ser muito da hora uma série deles. Super. Com certeza, arroba Netflix, fica a dica, não é mesmo? Não, cuidado. Já que tá reciclando tantos clássicos aí que deram ruim no cinema e estão fazendo série, né? Tô esperando até hoje a adaptação de Percy Jackson, gente. Meu anjo, eu esperei anos pra adaptação de Instrumentos Mortais pra sair aquela merda, então... Ah, verdade, temos que tomar cuidado com isso, mas... Eu sofro com isso, ai, quem sabe, um dia o bom senso baixa, não é mesmo? Pois é, que às vezes eles, tipo, eles têm um detalhe que, assim, eles querem mudar pro público atual. E não, às vezes não rola, porque aí o público atual não vai ficar aquilo lá e não vai ter tanta coisa. Porque o fandom mesmo que quer ver, não vai ver, porque não é fiel. Então, os caras têm que pensar nisso. É, tipo assim, eu penso que seria um negócio pros fãs de Harry Potter. Os fãs de Harry Potter hoje já estão na casa dos 18, 20 anos, entendeu? É, então não dá pra ser aquela coisa que Harry Potter foi lá no começo, que era pras crianças da época, né? Pras crianças e adolescentes. Agora tem que ser um pouco mais... Tem que ser um negócio mais adulto. Isso. É, eu só queria dizer um adendo, não é do tema, mas o Rick Riordan, que é o escritor do Percy Jackson, tava em conversas com a Disney pra uma série. Só digo isso. Ué. Interessante. Agora, se vai sair alguma coisa, eu não sei, né? É, gente. Só queria a adaptação dos Heróis do Olimpo pro cinema. Aí. Ou pra Netflix, tanto faz. É, nossa, sim. Olha lá, outro... Nossa, eu não li esses livros até agora. Oi? Eu ouvi certo? Eu preciso muito ler Percy Jackson. Menina, o que você tá perdendo? Ah, eu assisti só o filme. Não. Eu tô mesmo, porque o filme é... O filme é uma merda. É, o filme você não pode tomar como parâmetro, né? Então, resumindo os livros mesmo. Falando em adaptação de filme, sugerindo já, vamos mandar uma cartinha pra Warner Bros. Qualquer filme dos marotos que eles fizerem, Ben Barnes tem que ser o Sirius jovem. E tenho dito. Óbvio. Sim. Por favor, sim. E o Aaron Johnson tem que ser o James. Ai, meu Deus, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito demais. Eu só não sei quem seria a Lily. É, vamos pensar numa Lily. Atrizes ruivas. Jovens. Eu acho muito bonita aquela atriz que faz a adaptação dos Instrumentos Mortais da Netflix, mas ela tem uma carinha de sonsa. Ah, sim. Ah, Catherine McNara. É. Isso, ela é muito bonita, mas ela tem uma carinha tipo assim, estou aqui, existindo apenas. Ah, tem aquela carinha de fofa e inocente que não vai fazer nada. É. Não me lembra muito a Lily. Sim, não consigo lembrar de nenhuma. Lembrei da Marina Rui Barbosa, mas fora de questão, infelizmente. Não, não combina. Não sei, eu sempre vejo esses casts de sonho, assim. Eu vou pesquisar, gente, vamos ver aqui se eu acho. Porque sempre tem. Vamos ver, será que eu acho? Fancast. É claro que o mundo das fics tá aí pra dar várias ideias, né? Já que a nossa teoria é que a J.K. pegou a criança amaldiçoada do Niar, né? Olha, gente, eu achei um legal aqui. Eu achei um que é o... Alguém lembra do Andrew Garfield? Sei. Quem? Miranha de um tempo atrás. colocaram ele como o Lupin. Ah, gostei. Apesar que tem que ser aquele cara meio morto, assim, pro Lupin, né? Que, assim, imagina, gente, o cara se transforma em lobisomem, toda lua cheia, pensa no cansaço que deve dar isso. A Lily tá como a Karen Gillan, sabe? Ah, nossa, verdade. Amei ela em Doctor Who. Ai, amo. Amy Pond. Ai, gente. Então, esse é o cast que sonha. Eu acho top, hein? Acho top, sim. Acho top. Gostei da Karen Gillan. Vamos mandar um abaixo assinado pra Warner Bros. Vamos. Mas, gente, falando nisso, o que vocês acham do casting dos filmes? Dos filmes do Harry Potter? É. Eu acho que... Não sei, o Harry, eu gosto da caracterização do Daniel, só que eu imagino o Harry diferente, eu imagino ele alto, mais esguio, assim, o cabelo, não aquele tigela, aquele cabelo que não sabe ficar no lugar, que é bagunçado, mas ele é meio raspado. Ele é bem bagunçado, né? É, então, sim. No livro ele é bem mais despojado e... Um James mais novo, entendeu? É tipo isso. E, tipo assim, no começo eu entendi, tipo, pra mim combinou. Só que quando o Daniel começou a envelhecer, eles começaram, não sei, não, o visual dele em Relíquias da Morte tá de chorar. É isso que eu quero dizer. O melhor filme dele é o terceiro, que é o Prisioneiro de Azkaban. É, com certeza. Sim. Aí ele realmente parece o Harry. Sim, pra mim ali o terceiro e o quarto são as joias ali, da atuação dele. São as joias. Aí, o Rony, não sei, eu acho que fizeram o Rony muito sonso nos filmes. É. O Rony não é daquele jeito, mais ou menos. E eu, até hoje, não consigo dissociar ele do Ed Sheeran depois que ele fez aquele clipe do Ed Sheeran. Gente do céu, é um negócio que grudou no meu cérebro, eu não consigo tirar. Eu fiquei chocada, eu não tinha me tocado que era ele. Aí eu fui ver e falei, meu Deus do céu, é o Rony Weasley. É essa a reação. É idêntico. Se nunca assistiram, ouvintes, assistam. A Hermione eu gostei. Eu gosto da Emma Watson como Hermione. Ah, eu até hoje não achei defeitos na Emma Watson, é isto. Eu gosto, mas... então, temos esse detalhe, né? Mas, tipo, você não acha ela muito bonita comparado com o que falam dela nos livros? Então, é porque, tipo, no livro, no primeiro, ela é zoada, né? Ela é zoada por causa do dente dela e ela conserta. E isso não tem no filme. Aquela cena ia ser muito dramática no filme. É, ia ser meio dramático no filme. É, tipo assim, ela do primeiro filme parece ser a caracterização da Hermione dos livros, sabe? Só que daí depois já deram um up nela, no visual dela, né? Então... Já deu um up nela. Uhum. É, eu gosto. Mas, gente, eu gosto muito da história da Evanna Lynch, que é a Luna. Sim, de como a atriz conseguiu o papel. Ai, é muito bonita. Ela tava anorexica e tal. Ela escreveu pra J.K. E a J.K. falou assim, a gente deu o papel de você vencer isso. E ela virou aluna, gente. Ai, eu até arrepio só de falar. E foi muito bom, acho que é um dos melhores castings. Gente, é uma aluna perfeita. Eu acho que é uma das melhores caracterizações que os filmes já trouxeram. Sim. E se vocês repararem em entrevistas dela, assim, ela realmente ela tem aquele olhar que a Luna sempre é descrita como aquele olhar sonhador que tá, tipo assim, fora das três dimensões, sim, né? Sim! Uhum. E qualquer entrevista da Evanna Lynch, você percebe que ela é desse jeito, entendeu? Ela é. Ela é a Luna. Ela olha, assim, de vez em quando parece que ela tá, tipo, o cara tá perguntando pra ela as coisas, ela não tá nem aí, entendeu? Ela tá olhando, assim, na dimensão dela, assim, é sensacional isso. Mas tem um casting que eu não sei... Depois que eu li os livros, eu fiquei... Ele não é... O Sirius. O Sirius não é velho. Ele tem que estar no auge de seus 30 anos. É. Verdade, isso. Ele não é tão velho quanto o... Eu esqueci o nome do ator agora. O Gary Oldman. Isso. Ele não é tão velho quanto o Gary Oldman era na época. Então, tipo, eu acho que eles erraram nisso. E também acho que o figurino, assim, a maquiagem e tal, acabou deixando ele velho. Deixou. Porque você vê alguns outros filmes do Gary Oldman de ali um, dois anos antes, ele era tipo o galã, entendeu? É, então. O mocinho da história. E eu não entendo isso, como que ele envelheceu 20 anos pra fazer o Sirius. Exatamente. Porque, tipo assim, quando você percebe, você vai ver a idade que a Lily e o James morreram, eles tinham 21 anos. Passaram 11, sim, 12 anos. É verdade. O Sirius era no seu auge dos 33 anos. 33, 34 anos. Falando dessa diferença aí de idade, não sei se vocês já chegaram a ver a polêmica do Dumbledore, porque o Dumbledore jovem é o maravilhoso Jude Law, Animais Fantásticos. Ai, essa polêmica. E, Rapaz, o Dumbledore envelheceu pra caramba. Eu vi uma montagem esses dias, que é o Dumbledore na cena que ele conhece o Tom Riddle, nos flashbacks que tem, uh-huh. E ele é velho. Sim. Isso é tipo 1920 e pouco. Aí o do Jude Law é 1930. Então, tipo assim, o pessoal fala depois, assim, como que isso passou pra isso? Eu não 20 sei. 20 anos depois, nem isso, ele tá idoso já, com aquela barbona branca, assim. Porque assim, o Dumbledore tem seu cento, acho que ele morreu com 110 anos, foi isso? Ele chegou no centenário. Eu acho que sim. Ele tinha cento e poucos anos quando morreu. Isso a J.K. falou, mas... Ah, aliás... É verdade. Falando do Dumbledore, lembrei agora. Dumbledore ser gay. Gente, polêmica. E ele tinha um caso com Grindelwald. Dissertem sobre isso. Eu ainda não consegui formar uma opinião. Não sei até onde a J.K. quis chamar atenção ou não sei. Eu também não sei opinar. Não sou capaz de opinar. Quando eu vi Animais Fantásticos, eu fiquei esperando um flashback de uma cena deles. Eu fiquei esperando ele falar alguma coisa, mas ele não fala, ele só indica. É. Sim. No primeiro momento, quando ela falou que o Dumbledore era gay, fiquei pensando, beleza, né? Nos livros ali, não é aquele caricato, né? Que geralmente são os personagens que ficam ainda secundários. Mas depois... Parece que foi uma forçação de barra em cima, assim, e começaram a fazer fic com o Grindelwald, gente. Sei lá. É. Eu não sei, eu acho que, tipo, a J.K., alguns fan facts que ela solta hoje em dia, eu acho que ela inventou depois. Eu também acho. Porque não é possível. Eu acho que ela quis fazer uma mídia porque, mesmo. Assim, custava colocar isso no livro, moça? Ela custava? Tu teve sete livros. Pra enfiar isso, né? Tipo assim, bastante página, bastante palavra. E você foi lembrar desse fato aí. E nunca mencionou ele nenhum dos sete livros. Ah tá, Cláudia, senta lá. Então, eu acho que, tipo, algumas coisas é como se ela tivesse ido reler a obra dela e pensado, putz, podia ter colocado isso aqui. Eu coloquei, ninguém se importa, eu vou falar que coloquei, mas tava subentendido. É. Aí, pô. Aham. Quem nunca, né, gente? Uhum. Toda vez que a gente vai escrever. Super. Agora, fazendo um adendo. Que a gente falou da Luna e falou do Animais Fantásticos. A Luna casa com o neto do Newt no futuro. E a Luna com o Neville não existe nos livros, gente. É só nos filmes. Eu não lembrava desse fato. Aí eu fui ludibriada pela Luna e Neville nos filmes, não vou negar. Eu também fui. Fiquei chateada quando eu descobri que não era nada disso. Eu descobri e falei, cadê? O que é isso aqui? Como assim ela casou com outro? É, cadê? E pior que eu chipava eles real. Mas eu achei legal que o Neville virou o professor. Nossa, eu tinha esquecido desse fato do sobrinho do Newt. É uma coisa séria, tipo assim, porque a gente vê Animais Fantásticos e quer que ele fique com a moça lá, mas a gente já sabe que ele vai ficar. Porque a gente já viu a história do futuro. Então, é sofrer à toa quando eles estão separados. Mas a gente sofre do mesmo jeito. Sim. Já que estamos no universo de Animais Fantásticos, né? E eu achei maravilhoso o casting do Ed Redmayne como Newt. Aquele cara, gente, eu amo ele. Perfeito. Super. Ai, super, sim, eu amo porque ele. É daquele jeito. É. Ele é um Newt na vida, ele é que nem a Luna. Sim. É que nem a Luna e a Vanna Lynch. É a mesma pessoa. E eu gosto que ele fala em entrevistas sobre pelo menos temos os mimos de bons atores. E eu gosto que ele fala que o Newt é autista, por mais que, tipo, não esteja escrito isso. Ele é. Pra ele, o personagem é, ele atua desse jeito. Ah, ele fala, pra ele o Newt é autista, porque na hora que ele vê a interpretação dele como o personagem é assim que ele vê as coisas. Então, eu achei interessante. É, faz sentido. Se vocês repararem também na atuação dele, assim, ele nunca... Poucas vezes ele fala olhando diretamente no olho da pessoa, entendeu? Uhum. Alguns trejeitos dele, assim, dá umas pistas mesmo. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso muito legal. É, também. Vamos pro último tópico, porque eu acho que a gente já entrou nele, mas não avisou. Vamos. Partiu. Que é momentos marcantes. Vamos lá. Difícil definir só um. Difícil. Eu tenho um, lembrei um agora. Qual? A hora que no Prisioneiro de Azkaban, e é a cena do lago. Tá os Dementadores, os Sirius, o Harry, e o Harry do futuro lança o Patrono. Aquela cena? Eu gosto muito dessa cena. Deu um nó na minha cabeça aquela cena e eu levei, tipo assim, umas três assistidas pra entender. Mas enfim, entendi. No filme eu também fiquei muito bugada. Que o conceito de viagem no tempo depois não é lá muito explorado, né? É, mas eu gosto dessa cena. Um dos momentos mais marcantes pra mim foi a cena do dragão no Caixa de Fogo. Olha, um momento... No livro ou no filme? Ah, em ambos. Ai, sim. Eu amo dragão, não consigo. Era um que eu ia falar também. O torneio de bruxo, pra mim, é, assim, perfeito. São as cenas perfeitas. Perfeito demais, verdade. Das sereias também. Sim. Ah, sim, nossa, gente. Você fica com falta de ar junto com os caras lá, meu Deus. É, da agonia. A morte do Sirius, a morte do Dumbledore. Eu acho que praticamente todas as mortes são marcantes. Sim. Não tem uma que não tenha sido. Ai, a Umbridge sendo levada pelos centauros, muito bom. Gente, a gente não falou dessa vaca. Maravilhosa. Nossa, uma cena que eu tenho ódio é quando ela faz o Harry escrever. Uma cena que eu adoro da Umbridge também. Que assim, por mais que a minha seja chata, assim, vamos combinar que a atriz interpretou muito bem, tá? Sensacional aquela atriz. E a cena que ela vai mudando as coisas em Hogwarts, daí tem aquela musiquinha no fundo, que é tipo toda animadinha, sabe? Só que ela tá tocando terror em Hogwarts e tem aquela musiquinha assim, eu fico, gente, que genial, sim, meu Deus. Eu também acho, tipo, a cena marcante é a cena que o Harry escreve com a pena. Não devo contar mentiras. Ai, e vai aparecendo na mão dele e é uma cicatriz que nunca mais vai sair. É, e daí escreve na mão dele. Que absurdo. É uma das únicas cicatrizes que ele tem no corpo agora, é aquela. Dá muita dó. É. Tipo assim, ele ainda tem a do raio, só que ela, tipo, ela tá mais bem fraca. É, não dói mais. Mas algumas fanarts lembram disso. Algumas fanarts mostram a mão dele machucada. E eu fico, meu Deus. Sim. É um absurdo isso. Já tive vontade de fazer quando os alunos desobedecem. Tive, mas depois passou. Ai, ai. Um momento super marcante. Marcante não, mas é que assim, eu gosto muito e prefiro do livro, é a cena do baile de inverno. Sim. Ah, perfeita. Ai, Hermione dando na cara do Rony, falando, não precisa de você, porque eu tenho o Krum, entendeu? Cara, a hora que ela fala pra ele que ela queria que ele chamasse ela, só que ela não queria ser a última opção dele... Nossa, essa cena porque, foi... Porque, mano, Rony, você dormiu no ponto, cara. Dormiu no ponto. Coração de shipper se quebra. É, e o Harry tentando chamar a Cho Chang, gente. Ah, o Harry é tão coitado. O Harry é o bruxo mais famoso, mas também... Os dois, eles são muito tapados na época do Cálice de Fogo, meu Deus. Eu acho que, tipo, nos filmes, no final, a hora que tem aquela cena que é o Tonks e o Lupin esticando as mãos... Ai, nossa, sim. E depois você vê os dois mortos com as mãos não estão juntas. Eles não estão com as mãos dadas. E no livro tem a cena da morte do Fred, né? Uhum. Eu sempre confundo o nome dele. Ah, que trocaram o Percy pelo Ron. É, tipo assim, que era pro Percy morrer, alguma coisa do tipo. Porque tem a descrição da cena. No filme não mostra, no filme só mostra quando ele morreu. Olha, mas depois daquela cena do Lupin da Tonks, gente do céu. A gente começou descendo o pau em Ordem da Fênix e agora a gente tá chorando. Como assim? Como que tomou esse rumo no podcast? Ai, gente. Porque assim, não temos momentos felizes, né? Assim, a JK não queria isso, não. A gente gosta de sofrer, né? Enfim. Eu acho uma cena super fofa. Não marcante, mas fofa. No primeiro livro, que é quando a Molly manda pro Harry o suéter. Ai, e ele fica feliz porque é um presente de Natal. Ele nunca tinha ganho um presente de Natal na vida. Acho muito fofo também que o Ron ficou com ele no Natal. Ai, sim. Ai, meu coração. Sim, eu acho que o Harry foi adotado pelos Weasley, cara. E ele casou com a Gina. Então, sim, oficializou. Isso é muito bonito, oficializou. Gente. Uma coisa que nos filmes não mostra muito são o Gui e o Carlinhos, né? É, os irmãos mais velhos, os Weasley, eles não têm muita importância nos filmes. Verdade. E, gente, eu adoro o Gui e a história dele, porque, tipo, ele é atacado pelo lobisomem, né? Um casal mal explorado também. Uhum. O Gui e a Flair. Nossa, eu amo esse casal. E ele é totalmente ignorado nos filmes. É, ele é meio que assim, o pé rapado, né? Tipo um Weasley. E ele casa com a Flair, né, gente? É. Cara, e eu acho muito triste que, tipo, ele não tinha cicatriz no começo da série. E eu não lembro qual foi eles falam a batalha. Eu só não lembro qual foi que ele é arranhado pelo lobisomem. Ele se machuca. E ele tem vergonha dessa cicatriz dele. E ela não se importa, ela ama ele do que ele é. Aí eu fico, meu Deus, gente. Olha esse casal, gente. É muito fofo. Chorando em português e inglês. Ah, eu acho que meus momentos marcantes foram esses. Eu acho que foi assim. Nossa, foi tão gostoso, deu até uma nostalgia de assistir os filmes, de ler os livros. Cara, eu fiz uma maratona um tempo atrás, eu vi todos os filmes. Ah, sim. E eu fiquei tipo assim, cara, eu comecei a reler, na verdade, eu tava com um projeto, falei, vou reler Harry Potter, vou ler, não, mas eu consegui reler os dois primeiros. Eu fiz isso também. Mas aí eu comecei a ler outros livros, mas... Eu tenho que criar coragem pra fazer a maratona. Parei no terceiro, porque tempo não me existe mais. Mas agora com a quarentena, né, galera? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não que precise, né, Harry Potter. É, gente, você vê Harry Potter num dia. Você vê todos num dia. Fica tranquilaço. E o que, que a gente conclui desse podcast, né? Petição para o filme dos marotos vai ser entregue na mesa da Warner Bros. Amanhã de manhã. Ou dos fundadores. E dos fundadores, aliás, isso mesmo. Falar dos fundadores, eu vi... Sabe Nárnia, gente? Então, eu vi o pessoal que considera que a Susana é a Rowena, que o Pedro é o Gryffindor. E eu fiquei, mano, faz muito sentido. Pior que faz. É muito legal essa teoria, assim. Sim, porque, tipo, o Edmundo de Nárnia, ele pode ser muito bem o Salazar, porque nossa, o Edmundo, ele, no começo, ele era meio assim. Então, tipo assim, faz muito sentido, porque, tipo, o Pedro é o rei maior lá, e ele é o corajoso, ele é a Grifinória. A Susana é inteligente, Corvinal. Aí a Lucy é a Lufa-Lufa. Faz muito sentido. Acha certinho. E eles tecnicamente usam as cores, né? Gente, vamos processar a J.K. por plágio e obrigar ela a fazer a história dos fundadores pra gente. Porque, olha, agora eu quero. Muito. Cara, eu acho injusto o que ela não tenha feito até agora. Eu acho muito injusto que ela não tenha pelo menos soltado um conto sobre isso. E é uma coisa que eu acho injusta, voltando assim, o Pottermore, que é o site, ele não tem a versão em português. Com certeza. Então é só em inglês. Então os textos são só em inglês. Tipo, eu não me incomodo, eu leio, mas tem muita gente que não lê. Aí eu fico, meu, por que eles não traduzem o site, cara? Deveriam. Acessei algumas vezes o Pottermore, mas sabe aquela coisa tipo, nem fedeu nem cheirou pra mim. Porque tem uns contos super legais lá. Então, sei lá, acho que eles deviam traduzir o site. Pronto, gente. É, eu ia falar pra gente encerrar falando qual é a nossa casa, que eu acho que isso é importante. Aí eu sou Sonserina, embora não pareça, mas né? Eu finge que sou, na verdade. É, gente, eu sou Corvinal. Que é melhor que Lufa-Lufa. Coitada da Lufa-Lufa. Assim, amo Lufa-Lufa, mas não quero estar nela. Cedrico é da Lufa-Lufa. Eu sou Corvinal também, por motivos de você responde no teste que você ama ler e tal, né? Aí eles te colocam na Corvinal. Mas eu tenho um pouquinho de Sonserina também, eu acho. Principalmente quando meus alunos começam a incomodar. E a gente ia falar do chapéu seletor, a gente não falou, né? Do chapéu seletor selecionar a gente aos 11 anos de idade. Com certeza. Com 11 anos eu tava brincando de Barbie, mano. Como assim? E com 11 anos você consegue definir em qual casa que você vai definir a sua vida inteira, entendeu? Não tem como. Eu acho que assim, o chapéu seletor, ele errou em alguns momentos em colocar algumas pessoas em algumas casas. Tipo, colocar o Rabicho na Grifinória. Sim. Gente, com 11 anos eu era uma batata. Então... Mas acho que, tipo assim, ele colocou o Rabicho na casa errada. Pra mim, o Rabicho devia ter ido pra Sonserina. Sim, é bacana. Eu vi que a J.K. Rowling deu uma desculpa pelo motivo do Rabicho estar na Grifinória, mas eu não comprei muito, não. Ela falou, tipo, aquela parte da mão, sabe? Que ele não quis matar o Harry. Só aqueles segundos lá de dúvida já mostrou algum tipo de coragem. Eu fiquei, tipo... É o cara mais covarde da série e ela quer justificar assim. Pelo amor de Deus, me poupe. Ela só colocou ele lá pra falar, tipo, ai, tem gente ruim na Grifinória também, mas de personalidade, tem nada de Grifinória nele. Tinha o Percy, irmão do Rony, que era Grifinória e era chato, caramba. Já podia ter deixado ele só. É. Só que o Percy, não ligaram nada pra ele nos filmes, né? É, ele tá ali existindo, como o cara, o irmão chato do Rony, só. Ele é um dos esquecidos. E, gente, se eu não me engano, o filho do Harry, o do meio, o mais o do meio, que é o... Não é Albus Severo? É, isso, Albus Severo, isso. Ele vai pra Sonserina, acho, se eu não me engano. Então, tipo assim, eu acho que é uma coisa interessante. Olha, muito tempo atrás eu escrevi uma fic que era isso mesmo. Minha primeira fic no NEA, gente, foi com um amigo meu e era sobre Harry Potter. Era sobre o Albus Severo. A Rosa, que é a filha do Rony e da Hermione. E tinha o bichinho lá do Malfoy. Esqueci o nome dele. Enfim, um passado obscuro aí que não está mais disponível no NEA. Nem adianta vocês procurarem, tá? Ai, merda. Que pena. Eu ia. Mas eu acho interessante que ela tenha colocado ele na Sonserina. Porque mostra que não é só porque seus pais foram de uma casa que você vai ser igual a eles. É. É. Aceita que dói menos, né? E uma frase que eu odeio. A hora que o Harry fala, o seu nome veio de duas pessoas maravilhosas que eu admiro demais. Me poupe. Me poupe. Tá bom? E ele deu o nome da filha dele de Luna, gente. Lily Luna. É. A Hermione salvou ele, os 7 livros. E ele nomeou a menina de Luna. Ah, e o Hagrid. O Hagrid não ficou com nenhum nome das filhas. E o Severo ficou. É verdade. Tá bom, então. Verdade. Eu também, né? Hagrid. Coitado da criança, né? Pois é. Ai, gente. Então, acho que vamos deixar por aqui, né? Porque já tá longo. E se, talvez, se der certo, e quem sabe a gente faz uma parte 2. Uhum. É. Ou a gente volta pra falar de outro fandom, porque tem tantos. Tem muita coisa pra falar dessa saga. Temos. Ah, então é isso. Não se esqueçam de entrar nas redes sociais da Liga, né? No Facebook, tem o vlog. O blog. É maravilhoso o vlog. Blog também. O blog também. Escrevi já pra mim. Obrigada por virem, as convidadas. A gente que agradece. Merchan, né, gente? Merchan é tudo. E é isso, então. Tchau. Tchau, gente.